Panorama Agrícola para 20 de abril de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 20 de abril de 2012, no ar o Panorama Agrícola. A noite será de lua minguante. Eu sou Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. Faz tempo que não prosseio. O ditado de hoje é: semeia e cria e viverás com alegria. Confira no seu Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica para a bovinocultura de leite. A Alimento e Companhia, banana com mel. Manifestações de interesse para projetos do SC Rural vão até 15 de maio. Na entrevista, produtor busca informações sobre legislação ambiental. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Adote tecnologias para sistemas de produção animal. Para a bovinocultura de leite, cuide das pastagens perenes de inverno e verão. Invista no melhoramento de pastagens, no manejo ecológico de pastagens, também na rotação lavoura-pecuária e na estocagem de alimentos. Faça ainda lavouras estratégicas de cana-de-açúcar, mandioca, bracatinga e palmácias. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Carnes, leite, ovos e pescados consumidos pelos brasileiros estão, quase que em sua totalidade, de acordo com os padrões de conformidade determinados pelo Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, segundo pesquisa do Ministério da Agricultura. De mais de 19 mil análises realizadas em 2011, 99,78% foram consideradas conformes. O índice é semelhante ao registrado em 2010. Apenas 42 amostras analisadas apresentaram irregularidades. Entre elas, o principal problema encontrado foi o alto índice de arsênio em pescado de captura. A FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, informa que, conforme decisão da CONTAG, do seu Conselho Político, foi alterada para o dia 30 de maio a data do Grito da Terra Brasil Nacional de 2012. O evento, tradicionalmente marcado para a Esplanada dos Ministérios em Brasília, ocorre então no dia 30 de maio, das 9 da manhã às 6 da tarde. Aos interessados em participar do Grito da Terra Brasil, a FETAESC informa que está confirmando um ônibus para levar os participantes de Santa Catarina até Brasília. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. No projeto Aptidão por Demanda 2 da EPAGRE-CIRAM, além das demandas por melhores pastagens para a produção de leite, os produtores têm procurado informações sobre a legislação ambiental, conforme explica o coordenador do projeto, o agrônomo Ivan Bacique. Uma outra demanda muito importante que tem acontecido em todas as regiões é em relação à legislação ambiental. O pessoal tem muita preocupação, então, da questão da regularização de áreas de APP, áreas de reserva legal, né? E uma das intenções, então, desse projeto é também com utilização de ferramentas, né? Imagens que estamos utilizando agora, né? Novas imagens, né? Fotografias aéreas, localizando dentro dessas propriedades e até na área toda, normalmente microbacias, identificando quais seriam as áreas, de acordo com a legislação vigente, né? Que seriam necessárias a uma recuperação. Né? E no caso de uma mudança de legislação, que está em discussão o novo Código Florestal, né? Ele teria também a possibilidade de fazer essas alterações dentro dos mapas e apresentar de acordo com aquilo que estiver vigente. E outras alternativas que vão surgindo. Em Papanduva, especificamente, algumas pessoas querendo trabalhar com galinha caipira. Em outras áreas tem situação, agricultores querendo mais informações de piscicultura, de mandioca, de apicultura. Então, são muitas atividades diferentes. E, então, cada situação, a gente também, a informação que é levada um tipo de informação diferente e levada de maneiras diferentes também para cada região. Porque cada local tem a sua especificidade, cada comunidade tem a sua característica própria. A bolsista do projeto Aptidão por Demanda 2, a geógrafa Sinara Parreira, enfatiza essa questão da legislação ambiental. Foi bem importante o que o Ivan Basic disse com relação à demanda da legislação ambiental. Nessas visitas, vários produtores perguntaram, eles falaram assim, tem uma área que eu não sei se eu posso usar, eles estão esperando essa regularização, esse conflito que está acontecendo com relação ao Código Federal e Estadual. E no caso, esse mapa que eu disse que seria um mapa de localização vai constar as áreas de preservação permanente, que são áreas que eles não podem estar utilizando para qualquer uso, né? Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Sinara Parreira e Ivan Basic sobre o projeto Aptidão por Demanda 2. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O Programa de Estado Santa Catarina Rural informa que as organizações que representam a agricultura familiar têm até o dia 15 de maio de 2012, 15 de maio, para apresentar manifestações de interesse em desenvolver projetos estruturantes de planos de negócios para as suas atividades. O primeiro passo para a manifestação de interesse é procurar o escritório da IPAGRE do seu município e dialogar com o técnico local sobre a ideia e o projeto para desenvolver a agricultura e os negócios na sua região. Em 2011, 16 projetos foram aprovados e boa parte deles são na área de produção de leite, melhorias nas instalações e estruturas de produção e vendas de cooperativas e também na área de turismo rural. Para 2012, para este ano, são esperados pelo menos 45 ideias que, ao longo do tempo, vão se transformar em projetos e planos de negócio nas áreas do leite, hortaliças e fruticultura, produção orgânica, turismo rural e outras atividades. Então você, agricultor, você que tem uma cooperativa ou está integrado a uma cooperativa, tem até 15 de maio para apresentar uma manifestação de interesse. Se preferir, você pode deixar a manifestação de interesse também para novembro deste ano, quando se abre a segunda etapa de manifestação de interesse. Por exemplo, a comunidade indígena de Entre Rios no Oeste, que já trabalha com gado leiteiro, tem planejado apresentar um projeto estruturante para o Santa Catarina Rural em novembro deste ano. Mas a data inicial é 15 de maio. Santa Catarina Rural é um programa de cooperação para o desenvolvimento e a competitividade da agricultura familiar em Santa Catarina. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Será que existe alguma relação entre o que você come, a sua alimentação e o seu humor? Os nutricionistas dizem que sim. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas as sugestões dos profissionais de saúde é de boa alimentação, alimentação saudável. No caso da produção do neurotransmissor serotonina, que ajuda no bom humor, as indicações são de que você possa comer mel e banana. Como falamos, isso varia de pessoa para pessoa, mas pesquisas indicam que quase 90% do neurotransmissor do bom humor, a serotonina, é produzido no intestino. Por isso a importância de se alimentar adequadamente e com produtos que ajudam na produção da serotonina. Caso do mel, que funciona como um calmante natural, aumentando a eficiência desse neurotransmissor, e caso também da banana, para você ficar menos irritado, menos ansioso, então consuma banana e mel. No caso do mel, uma colher de sopa por dia é suficiente. No caso da banana, 2 bananas por dia. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.